não julgueis, ó Senhor, para que não sejamos julgados. Com a medida que medimos, assim seremos pesados. Tira a trave do meu olhar, para que eu possa ajudar meu irmão que está ferido. Teu amor quero semear, pedir e dar-se-vos a. Buscai e encontrareis, batei e a porta abrirá. Teu Pai é fiel, oh Rei, tua graça é meu abrigo. Teu caminho é vida e paz, entrando pela porta estreita, em teus braços sempre mais. Os frutos vão revelar a árvore que tem bom coração. As boas obras são um sinal de quem vive em tua canção. Não basta só dizer Senhor, é preciso praticar a tua vontade, ó Jesus. É o que eu quero, quero amar, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e a porta abrirá. Teu Pai é fiel, ó Rei, tua graça é meu abrigo. Teu caminho é vida e paz, entrando pela porta estreita, em teus braços sempre mais. Edificado sobre a rocha, nada me abalará. As tempestades virão, mas em ti eu vou ficar. Teu amor é a fundação, a tua voz é meu cantar. Em cada passo sigo a luz, na tua paz eu vou habitar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e a porta abrirá. Teu Pai é fiel, oh Rei, tua graça é meu abrigo. Teu caminho é vida e paz, entrando pela porta estreita, em teus braços sempre.